grito te chamei, minha voz te guardei, te ensinei a andar, com braços te abracei, mas em meio ao engano meu povo se perdeu. Como te deixaria, ó Efraim, meu coração? Mudado está em mim todo amor e compaixão. Eu não voltarei, pois sou Deus, não sou homem. Em meio à dor eu te trago a salvação. Atrai-te com amor, tirando o teu jugo. Te dei alimento, te fiz meu abrigo. Mesmo em meio à luta, eu estou contigo. E ao bramar do leão, tremem os corações. Como te deixaria, ó Efraim, meu coração? Mudado está em mim todo amor e compaixão. Eu não voltarei, pois sou Deus, não sou homem. Em meio à dor eu te trago a salvação. E eu trarei os perdidos como a pomba ao lar, e os do Egito em meu amor irão habitar. Em ti, ó Israel, meu amor sempre há de ser. Como te deixaria, ó Efraim, meu coração? Mudado está em mim todo amor e compaixão. Eu não voltarei, pois sou Deus, não sou homem. Em meio à dor eu te trago a salvação. Português e Worship, Abuste Bitor, Piano, 102 BPM.